Sr. Joaquim. Sr. Joaquim é a denominação popular dada à Companhia Internacional dos Torresmos, uma empresa de distribuição e retalho de artigos multimédia famosa pelos preços competitivos e a variedade de escolha. A organização internacional Sr. Joaquim não é recente. Remonta ao longínquo século XVI, quando um primo de Gutenberg terá aproveitado os moldes das suas prensas para criar uma distribuição alternativa e mais barata dos clássicos literários que a população pedia. Livros perdidos como Monsenhor Tesão, Fradas por Cima, Freiras por Baixo e o épico Vaginas de Satanás, um guia para amar orientais com a cola atravessada. Apesar da aceitação das massas pela qualidade dos seus conteúdos, o Sr. Joaquim sempre foi perseguido pelos grandes poderes e pelos grandes capitais, que via reduzidos os seus lucros por estes Robin dos Bosques do retalho de conteúdos. Diziam também que os produtos do Sr. Joaquim não eram de qualidade, alegando que as pessoas tinham de colar as folhas em casa e os livros não tinham capa nem índice. Através dos tempos, os seus métodos foram-se mantendo, amados pelo povo, odiados pelas corporações. Hoje em dia, o Sr. Joaquim vê-se em permanente guerra com os seus inimigos de sempre, agora oficializados pelos governos que foi comprando ao longo dos séculos. Não é, porém, um estabelecimento indicado para qualquer pessoa, uma vez que não tem a organização simples das lojas com que estamos tão bem familiarizados, como a Amazon ou a Fnac. Tendo no início do século XX uma presença apenas online, desde há uns anos que já se podem encontrar estabelecimentos físicos do Sr. Joaquim em vários locais, como feiras da aldeia, carrinhas enferrujadas nas traseiras das escolas secundárias e uma loja em Santa Combadão, implantada na casa onde nasceu Salazar. Os produtos não são tão polidos como os que são servidos nas multinacionais, mas mantém o sabor tradicional de outrora e fica a consciência limpa de não se estar a patrocinar o bombardeamento de um infantário no Médio Oriente com os seus lucros.